agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web. Eu sou a Joana Santos e entre as 13 e as 13h30 cá estou eu para lhes fazer companhia, trazendo para aqui um pouco mais da alma portuguesa, um pouco mais do tesouro que é meu, que é seu, que é nosso. Ao som das cordas das guitarras, ao som do cantar dos grandes fadistas, vamos fazendo esta missão e vamos trazendo para si sempre mais um pouco do grande tesouro que nos pertence, daquilo que foi criado por nós e que, sem dúvida, é uma relíquia bem portuguesa. Os seus pedidos também são sempre muito bem-vindos, como dizemos sempre nas nossas emissões, em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Peça as suas músicas, os seus fados, e deixe que a sua alma ouça um pouco mais da alma portuguesa. Deixe que a sua alma se contagie e se maravilhe com a alma portuguesa. Vamos então ficar agora com Eu e a Cigana, um grande fado. Depois ficamos com Mãe Preta e terminamos esta sessão musical com Pai Nosso, na voz de Miguel Caninhas. Três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado na Antena Web, sempre, sempre, em português. Eu perco as noites na farra por causa de uma cigana que se acompanha à guitarra numa canção leviana. O mundo já me deu fama por me queimar na quimera essa mulher que se chama, por fatalismo severa, enquanto for primavera, quero a meu lado a fadistais para tentar deslumbrar-lhes que um fado se diz coragem. Amigos falsos fugiram quando me viram com a cigana. Coitados nunca sentiram que um grande amor não se engana. Larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai. Amigos falsos fugiram quando me viram com a cigana. Coitados nunca sentiram que um grande amor não se engana. Ninguém resiste ao amor se um dia lhe bata à porta. Deixam entrar com a dor, mas o prazer é que importa. Por isso eu amo a severa com sua voz de cigarra. Enquanto for primavera, danço com ela na farra. E enquanto for primavera, quero a meu lado a fadistais para cantar deslumbrar-vos que um fado se diz coragem. Amigos falsos fugiram quando me viram com a cigana. Coitados nunca sentiram que um grande amor não se engana. Larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai. Amigos falsos fugiram quando me viram com a cigana. Coitados que sentiram que um grande amor não se engana. Senhor, que há pouco

com certeza difícil dizer que não se ouvem aqui grandes fados, que não temos aqui grandes representações da alma portuguesa. Pois é, temos, e a grande prova disso, são mais três fados que escolhi para si. Princesa do Tejo, para começar esta nova seleção musical. Depois chegamos com o tema de Maria da Fé, Minhas Mãos Abertas, e terminamos com outro fado, Uma Hora de Amor. Três fados para si. Não é uma hora de amor, mas é meia hora de fado, onde lhe trazemos sempre um pouco mais desta alma tão portuguesa e tão nobre. Eu acredito que não. abertas, duas montanhas desertas, dois oceanos vazios. Já cansei de te alcançar, já rasguei por dentro o mar e sequei todos os rios. Já cansei de te alcançar, já rasguei por dentro o mar e sequei todos os rios. Trago as minhas mãos abertas nas madrugadas desertas, quando acordo e não te vejo. Rosas de fogo na cama acendem por dentro a chama da saudade e do desejo. Rosas de fogo na cama acendem por dentro a chama da saudade e do desejo. Diga lá ao Sr. Fado. Das horas que o dia tem, apenas uma traduz toda a felicidade minha. É a hora em que o meu bem comigo pela rua vem, de braço dado à tardinha. Levo-a sempre até casa e ao chegar à sua porta, doido de tanta alegria, num beijo longo e amoroso, digo-lhe adeus ansioso pela hora do outro dia. Uma hora de amor chega para fazer uma vida feliz. Uma hora por vezes conta, do amor a profunda raiz. Neste mundo sem alma e sem cor, quando um dia se gosta de alguém, vale mais uma hora de amor que outras mais sem amor, sem ninguém. Ao relógio do destino há que atender sem gastar horas sem conta e medida. Numa só hora vencemos, como em só numa perdemos todas as horas da vida. Há quem anda a vida inteira buscando diariamente horas de riso e prazer, e morra de angústia e dor por uma hora de amor que nunca chegou a ter. Uma hora de amor chega para fazer uma vida feliz. Uma hora por vezes contar do amor a profunda raiz. Neste mundo sem alma e sem cor, quando um dia se gosta de alguém, vale mais uma hora de amor que outras mais sem amor, sem ninguém. Neste mundo sem alma e sem se gosta de alguém, vale mais uma hora de amor que outras mais sem amor, sem ninguém. E porque tudo o que é bom acaba depressa, o nosso Diga Lá ao Senhor Fado chega ao fim. Vamos às despedidas, mas desde já o convidamos a que venha connosco amanhã, entre as 13 e as 13h30, ouvir mais um pouco de fado. Entre as 3 e as 3h30, o Diga Lá ao Senhor Fado volta à Antena Web para lhe fazer companhia, para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Até lá, eu deixo agora com dois fados. Estranha Forma de Vida, na voz de Dulce Pontes, um tema de Amália Rodrigues, e O Natal do Moleiro, na voz de Alfredo Marceneiro. Dois grandes fados para terminar. Também fica desde já o recado de que os vossos pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que também está sempre à espera dos vossos pedidos. Portanto, já sabe, caro ouvinte, salte para a linha da frente e peça o seu fado. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Até lá, aproveite toda a programação da Antena Web e deixe-se ficar connosco na nossa companhia. Para nós é um orgulho estar deste lado para si. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz, um dia repleto de boas energias, bons momentos e pessoas especiais. Uma boa tarde e o Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Independente, eu de bater. Abençoado seja.